A justiça condenou três vereadores do município de Frutal, no Triângulo Mineiro, por corrupção praticada em 2014, visando a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal. Dois vereadores foram condenados a 3 anos e meio de prisão em regime semiaberto, e o terceiro foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão em regime aberto. Todos poderão recorrer em liberdade. Para se eleger presidente da Câmara, um quarto vereador, que faleceu durante o processo, comprou os votos dos três vereadores, pagando R$ 60 mil a cada um dos três condenados e oferecendo cargo na mesa diretora da Câmara para dois deles. A condenação resultou de uma ação do Ministério Público de Minas Gerais, proposta em 2016, e a sentença foi proferida pelo juiz da comarca no dia 6 de agosto deste ano. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.